Muito boa noite a vocês que nos acompanham. Estamos com mais um programa Visão Espírita. Meu nome é Sérgio Aguiar. Estamos numa noite de quarta-feira, agora é precisamente 19 horas, hoje é dia 7 de outubro de 2020. E no programa de hoje será mais uma vez o convidado, nosso querido amigo Álvaro Vargas. Vai trazer um tema bastante pertinente. Vamos falar um pouco sobre pandemia e os processos de transição, o processo de transição planetária que nós estamos passando. Vou já chamar Álvaro. Vem aqui, vamos conversar aí. Cheguei. Chegou. Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes. É sempre uma satisfação muito grande estar aqui junto, né? Tecendo alguns comentários aqui da doutrina, né? Sempre alguma coisa atualizada, porque é uma forma de a gente também usar as informações para o dia a dia, né, Sérgio? Exatamente, e semana passada eu prometi que o programa ia pegar fogo hoje, né? Porque o tema é um tema bem atual, um tema que surge bastante preocupação quando a gente começa a analisar, e vai ser legal a gente explorar. Então eu não vou ficar enrolando aqui, já vou começar a mandar pergunta em você aí, e a gente vai fazendo o bate-bola que a gente está acostumado a fazer. Então, para quem nos ouve, para quem pegou agora, vamos falar sobre pandemias, as pandemias e transição planetária. Então, a primeira pergunta para o Álvaro, se vier pergunta online, a gente joga na tela e faz para o Álvaro também. Bom, Álvaro, para começar, já de cara, qual que é o motivo? Por que que tem essas pandemias? E a gente pode assumir que isso é provocado por Deus? É alguma coisa que Deus manda? Olha, Deus é o Pai boníssimo, né? Imagina nós com todas as nossas limitações, somos humanos, o carinho que nós temos com nossos filhos, a proteção que nós temos por eles. Como pais e mães, damos a nossa vida para salvar os nossos filhos se necessário, um órgão, quer dizer, fazemos todo o possível, todo o carinho, todo o desvio. Imagina o Pai Celestial, com amor imenso por nós, iria fazer uma doença para nos prejudicar. Não. Deus não cria doença, Deus não cria guerra. O homem que cria tudo isso aí. Então, se nós nos projetássemos fora do corpo físico, que é, inclusive, o Espiritismo explica isso, quando nós dormimos, tem expansão da alma, e nós nos projetamos fora do corpo físico. O corpo físico dorme, mas o espírito não está dormindo. E se nós nos projetássemos uma grande distância, nós viríamos uma grande nuvem negra, cinzenta, que cobre todo o planeta. Alguns dizem que é quase 50 quilômetros entre a crosta até o limite dessa região que chama umbral. Não foi Deus que criou essa região, essa energia, essa massa cinzenta. Isso é fruto dos pensamentos negativos, da violência, a maldade, a sexolatria, perseguições, as guerras. Isso gerou essa energia que gerou essa forma. Então, no mundo espiritual, os nossos pensamentos criam patógenos, patógenos realmente que podem afetar nossa saúde. No livro Os Mensageiros, tem uma passagem interessante, quando André Luiz, ele está volitando, voando, André Luiz, o espírito, né, já desencarnado, junto com seus mentores, ele estava voltando em cima da cidade do Rio de Janeiro, de repente ele viu uma nuvem cinzenta, como se tivesse vida própria. E o mentor explica que realmente tinha, era uma nuvem de bacilos espirituais, tá, criados pela mentalização humana, pelo ódio, essas vibrações negativas. E ele vai além. Se não fosse a radiação solar, se não fosse o magnetismo terreno, não existiria um único ser humano vive na face da Terra. Então a gente vai vendo que essa energia mental, ela é muito importante na forma de dar vida a esses patógenos. Tem uma mensagem muito bonita de um espírito que nós admiramos, que é o Bezerra de Menezes, mensagem psicofônica através do médium Divaldo Pereira Franco. Ele fala outra situação. Aí já fala acerca dos vírus e bactérias que estão aí, tá? nos assombrando, nos assolando. E a mentalização, essa forma negativa de pensar do homem, ela provoca essa virulência, essa patogenicidade também. E diz, olha, todas as enfermidades que houveram, bactérias e vírus, foram fruto da mudança do genoma, do DNA desses patógenos, pela mentalização negativa. Então, eu falo da peste negra que aconteceu na Europa no século XIV, que matou um terço da população da Europa. Né? Falo, inclusive, da mais recente, a gripe espanhola, H1N1, né, que dizimou milhões de pessoas também, é uma coisa mais recente. Então, não foi Deus que criou a pandemia. Fomos nós que criamos, pelos nossos desvarios mentais, pela nossa forma de viver equivocada. Isso gerou essa energia negativa que provocou esses patógenos. Aí você vai ver que os cientistas falam que todo ano tem que tomar vacina de novo, né? Eu, como sou idoso, todo ano tem que tomar vacina. Ah, mas só funciona um ano. Por quê? Ah, porque aconteceu uma mutação no vírus. O que provocou essa mutação? A gente sabe, questões químicas podem provocar a mutação, sabe? A radiação, tudo pode, mas os cientistas não exploram o poder mental do homem. E realmente, de acordo com Bezerra, é o poder mental do homem que é o grande responsável para essa virulência, essa patogenicidade desses bacilos e vírus que estão assolando a nossa humanidade, causando as pandemias. É bastante interessante. De maneira geral, você já cobriu, inclusive, como que elas se originam. Né? Então, tem muita intervenção humana nesse processo, além da intervenção nossa, da que a gente já conhece, destruindo o meio ambiente, essa mistura nós estamos falando da China, eventualmente, que lá começou, e tudo que anda, voa e nada, eles aproveitam como comida, né? Sopa de morcego, né? Sopa de morcego e tudo mais. Então, realmente, o ser humano ele acaba inovando na sua capacidade destruidora, né, do planeta. A gente não pode esquecer que toda a sepsia é importante. Né? Você vai... tem que ter os cuidados, né? Então eu acredito que os cuidados são sempre importantes, mas o vírus, os patógenos estão aí, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Agora, vamos resguardar conforme Jesus nos ensina, né? Que ele foi conversando no poço de Jacó com a mulher samaritana, né? Que ele tinha a água da vida. Essa água da vida é o evangelho que ele ensina, que nós temos que beber, interiorizar o ensinamento de Jesus, que realmente é um grande desafio, porque nós somos alunos ainda primários no aspecto moral. Né? A gente tem avançado muito na nossa inteligência, mas no aspecto moral a gente continua ainda muito troglodita, muito difícil, né? Meio Neandertal, na verdade. É, por aí, antes do Homo sapiens, né? É verdade. A gente consegue, a nossa capacidade de fazer besteira é muito grande. Porque o ser humano não perde a oportunidade de perder a oportunidade de fazer. Exatamente. Se é para dar errado, então vou fazer dar errado, né? Exatamente. Álvaro, eu queria explorar, então, agora, tudo bem, não foi Deus quem mandou, né? Mas existe aí, obviamente, o plano espiritual, ele vai utilizar qualquer oportunidade que ele tenha para trazer algum tipo de evolução moral. Porque, especificamente, se a gente olhar os números, foi uma pequena porcentagem de pessoas que acabaram ficando infectados. Fora toda essa desinformação que acontece, mas a gente sabe que efetivamente é uma pequena porcentagem. Por que isso? Né? Por que que tem aí essa estatística dessa forma? Olha, cientificamente falando, os que apresentam os estudiosos, que a humanidade, uma parcela expressiva, varia de 60% a 80%, conforme for a região, ela é autoimune, ela não vai contrair. Então, quando teve a peste no século XIV, quando teve a gripe espanhola, não foi todo mundo que contraiu. Geralmente 30%, 20% que vai contrair, vai se manifestar os sintomas da enfermidade. Né? Então, essa é a verdade. Aí você tem as razões. O cientista pode dizer que já tinha contraído algum tipo de coronavírus, um corona da família, né? Coronavírus anteriormente, tinha uma certa imunidade. Né? Mas, na verdade, a gente, como é espírita, nós entendemos que nada acontece por acaso. Então, todo mundo tem o seu plano reencarnatório, possibilidades de ocorrência de doenças, de enfermidades. Se não estiver na nossa programação, não vai acontecer. Isso, então, a gente não está programado, não vai ter a afinidade do vírus ou do patógeno que vai conseguir penetrar as barreiras que a gente possui e provocar realmente o quadro enfermiço. Mas tem um personagem que nós admiramos muito, o Cabachútel, né? E ele morreu de gripe espanhola, não é isso? Ele contraiu a gripe espanhola. E o Cabachútel é um espírito elevadíssimo, um dos grandes missionários que reencarnaram aqui. O Cabachútel tem ideia? Ele teve o mérito e desdobramento espiritual e para os planos mais elevados encontrar Jesus. Ele conversou com Jesus. E ele nunca falou isso quando estava encarnado. Depois, um mentor espiritual que soube, acompanhou isso, esse evento, e deu uma mensagem psicografada através do Chico para dizer que foi o que aconteceu com o Cabachútel. Que ele mesmo, por humildade, nunca revelou isso. Então, esse homem contraiu a gripe espanhola. Então, nós temos que entender também o fatalismo biológico. Por exemplo, então, se a gente tem uma certa proteção, não vai pegar a enfermidade. É uma certa proteção. É. Mas não é blindagem 100%. Exato. Conforme o grau de exposição. O único espírito que reencarnou na Terra imune 100% foi Jesus, espírito puro. Todos os demais que reencarnaram, eles eram espíritos elevadíssimos, vieram das esferas mais altas, nobres, mas eles tinham possibilidade ainda, porque não era espírito puro. Era espírito em processo de purificação, que a gente sabe que esse processo leva mais de 1 bilhão de anos, né? Demora. Sobre isso. Demora, né? Então, demora. Você altera o seu... Não, o karma da gente, se você não se expor demais, a carga viral muito elevada, você não vai ter nada. Agora, se você se expor muito, aí você pode realmente contaminar, como foi o caso do Cabachútel, que é um espírito muito elevado e se contaminou. Então, o que não está na nossa programação de acontecer, se nós tomarmos todos os cuidados possíveis, não vai acontecer. Sem acesso. Agora, nós vamos ver aqui esse viés, essa confusão. O Brasil é um país ainda atrasado, né? Então, você tem aquelas brigas políticas, o poder. Então, o Brasil tomou uma dimensão que não é para ser daquela maneira. A gente gostaria que todos os homens públicos só fossem probos, né? Mas isso aí é um sonho de verão, né? Isso vai ter lá no estado do mundo espiritual. O governador do nosso lar esteve com Jesus. É meritocracia, ele tinha o mérito de estar lá pela inteligência e pelos sentimentos de amor que ele possui. Mas aqui na nossa sociedade humana ainda vai levar alguns séculos, ou milênios talvez, para estar nesse padrão moral. Então, infelizmente, realmente, a situação no Brasil, que podia ser um pouco mais branda, tomou uma dimensão que, felizmente, agora aparece que está indo num rumo melhor. Você colocou muito bem essa questão de Jesus, da imunidade, a prova de bala, vamos falar, robusta, né? de Jesus aí. E, obviamente, isso está ligado a contaminação está ligada às questões morais também. Ela pode tanto contribuir como atenuar isso aí. Acho que foi esse o ponto que você colocou. Fala um pouquinho mais sobre isso. Nós temos nosso programa reencarnatório e, evidentemente, o Pai Celestial quer que ele seja o mais brando possível. E a gente não sofra tanto, né? O Jesus não quer o sofrimento, ele quer a gente mude de conduta, é isso que deseja. E nós temos um período aqui na Terra, onde esse período escolar, e nós já estamos nos últimos que nós tivemos, foi Lemúria, Atlântica, que cada um dura 28 mil anos, agora nós estamos a Arianos, né, que vai terminar agora no final do século, e vai ter uma, mais, uma outra raça mais espiritualizada. Ou seja, a gente começa a demorar muito, não evoluir. Aí falei, vou botar aqui, imagina um animal, lá, como é que faz o boiadeiro, aquele boi teimoso, ele vai com aquele ferrão e dá uma cutucada, né? A gente que a gente está aqui em Piracicaba, tem um pouquinho de pé na fazenda, né? Fala um pouquinho, então ele dá uma cutucada no boi para o boi andar. Então tem hora que a gente precisa de uma cutucada, assim, não, com um ferrãozinho para a gente poder se mexer. Então a enfermidade às vezes vai. Porque Jesus nos explicou, nos seus ensinamentos, que o amor lava a multidão de pecados. Então eu posso realmente, a minha conduta, eu eliminar esses pontos negativos, essas notas morais, que permitem a infecção. Tá? Mas desde que eu me transforme moralmente. Então realmente essa é a proposta. Não quer dizer que quem se contaminou não tem se transformado moralmente. Eu falei que fica mais útil, que é uma alma que reencarnou aqui, levadíssima, e se contaminou e morreu de gripe espanhola. Quer dizer, 100% de imunidade, me volto a dizer, foi Jesus. Então todos nós temos possibilidade de infecção. Agora, diminuir essa possibilidade, claro, eu aumento as minhas barreiras imunológicas desde que eu melhore o meu padrão moral. Não quer dizer, volto a dizer, que não quer dizer que o Alvo disse que se a gente transformar moralmente não pega mais doença. Não, peraí, fica mais difícil pegar. Não quer dizer que não vai pegar a doença. Vamos chamar que a moral é um remédio antibactericida, vamos falar assim. Mas é, né? É antiviral e antibactericida. Vai ser mais... Antiviral e antibactericida. Ele é, mas só que é limitado, né? Exatamente. Vai entrar com uma carga, você vai aguentar uma carga viral talvez de 1 milhão de vírus, mas não 10 bilhões de vírus em cima de você, né? Exato, é o que a gente sempre fala, a gente tem que confiar em Deus, mas tem que fazer a nossa parte também. Mas com toda certeza, né? E a parte moral, ela contribui. O espiritismo é muito bonito, porque é ciência, filosofia e religião, sem fanatismo, explicando tudo à luz da ciência, né? Então, tem coisas que nós não conseguimos ter explicações ainda, mas a gente segue a lógica da doutrina. A doutrina nos dá essa linha de base para percorrer e a gente pode, então, fazer ilações acerca do processo. Né? Uma pergunta que às vezes acontece quando há esse tipo de pandemia, quando há tsunami, quando há algum tipo de, vamos chamar de catástrofe, né? Alguma força da natureza um pouco maior, a pergunta que vem sempre é: por que Deus permite isso? Na pandemia, Álvaro, por que Deus permite? Olha, Deus permite porque Deus nos dá o livre-arbítrio individual e coletivo. Se nós queremos perpetuar o erro, nós temos que sofrer as consequências disso aí. Então, as pandemias é sempre... Você vê que a gripe espanhola, ela aconteceu logo depois da Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra terrível. Morreram 30 milhões de pessoas, foi uma guerra de trincheira, usaram gases venenosos. Então, houve abusos demais de ambas as partes, bombardeio de áreas civis. Então, a atmosfera estava pestilenta, né, nociva. E realmente, então, quando você fala da peste negra que teve na Europa, não vamos esquecer que foi perto ali da Guerra dos 100 Anos. Europa, né, foi a Inglaterra, a Guerra de 100, imagina, a Guerra de lá de 100 Anos, França e Inglaterra, morreu muita gente. Tá? Então, foi já uma consequência, inclusive, das cruzadas, que durou muito tempo também. Então, aquela atmosfera belicosa, ela cria realmente um ambiente propício para a propagação desses patógenos. Nós criamos. Agora, Deus permite, porque você quer botar a mão no fogo, tem que sempre entender que botar a mão no fogo queima. Então, no próprio sofrimento, desperta a espiritualidade. Vamos ver a Europa hoje, por exemplo. A Europa teve duas grandes guerras. A primeira, 30 milhões, e a segunda, mais de 100 milhões só na Europa. E fala que o custo da guerra, hoje se calcula em 4 trilhões de dólares na Segunda Guerra Mundial. 4 trilhões de dólares é muita coisa. Agora, vê o que aconteceu depois da Segunda Guerra. Se unificou, mudou a mentalidade, continua com sérios problemas, karma pesado, mas mudou bastante. A chance de guerra entre países na Europa é mínima. Diminuiu bastante. Mas para chegar, precisava de duas guerras para chegar nesse estado de coisa, mas a população local preferiu esse caminho doloroso. Né? Uma outra questão, quando você estava falando, e até anotei aqui para não esquecer, a questão de pandemia. Você já mencionou algumas aí. É uma coisa meio que constante. Você não foi a primeira, não é a primeira e não, e provavelmente não vai ser a última, né? Por conta disso que você está explicando. Não, não vai. Nós estamos vivendo um período, Sérgio, da transição planetária, e a gente recorda, conforme diz, até no Apocalipse de João, ele usa uma linguagem simbólica, né? Ele fala que o dragão ficaria amarrado por 1000 anos. Né? Na verdade, são as forças tenebrosas que, próprio século X, aproximadamente, Jesus determinou que os espíritos muito endurecidos não reencarnassem por 1000 anos, para ver se melhorava um pouco o panorama da Terra. Para dar uma aliviada. Né? E isso permitiu realmente uma atenuada na Europa, porque naquela época era Europa, não tinha América ainda. E você tem ali, então, a Renascença, que aí floresceu o conhecimento. Só que Jesus se comprometeu também, na época final da transição planetária, eles teriam condições de reencarnar. Começou, por exemplo, em torno de 1940, ali começou a reencarnar. Então, milhões desses espíritos não podiam reencarnar. Então, carregaram muito a atmosfera da Terra, e hoje eles estão aí saturando esse ambiente. E a gente se pergunta até, mas por que Jesus permitiu isso? Tanto espírito atrasado, né? É uma chance para eles mudarem de conduta. E para nós, um teste, se a gente vai realmente conseguir manter a nossa postura moral, ética, honestidade, nesse ambiente não só de domínio da maldade, mas um exacerbado das dores. Então nos diz uma série de obras do Manuel Filomeno de Miranda, através do médium Divaldo, que realmente ia aumentar muito os suicídios, o uso das drogas, a violência, mas faz parte da transição planetária como um teste para todos nós. Manter a serenidade nessa época não é fácil. Não é fácil. Você falou de dragão, eu estava pensando que o dragão às vezes está baforando na nossa cara. Então, aqui em Piracicaba está muito quente, né? Vai ver que é ele mesmo, né? Vai ver que é o dragão. Mas, os espíritos mais obscuros, vamos chamar assim. Uma pergunta que também está surgindo aqui, sempre que tem uma pandemia a gente fala da separação do joio e do trigo. Quer dizer, provavelmente essa aqui não é diferente, não. Tem a ver com esse processo de seleção. Fazem parte. Se a gente vê, por exemplo, ao longo da história da humanidade, Deus dá o livre-arbítrio, mas tem um limite que esse livre-arbítrio é limitado. A gente acha que ele... Não é ilimitado o livre-arbítrio, nem o nosso, nem o coletivo. A gente vê a própria história, que vale a pena recordar, é o que aconteceu com a Babilônia. A Babilônia atingiu um nível científico impressionante. Né? O calendário, o dia da semana, aprender a multiplicar, o jardim da Babilônia, mas usou o poder de uma forma muito equivocada. Né? Violência... Sabe, abuso sexual, vícios de toda ordem, contaminando toda a região. E, inclusive, eles invadiram a Israel, Jerusalém, destruíram Jerusalém, Nabucodonosor fez isso. Né? E foi, na sequência, o filho dele, depois o neto Baltazar. E tem, inclusive, uma cena interessante, quando Baltazar está fazendo um grande banquete e tem a escrita direta na parede. Ele fica impressionado, de repente aparece três palavras compondo uma frase, Mani Tessel Fares. Então eles chamam Daniel, o profeta Daniel, para interpretar. Interpreta então que Mani é contagem, pesagem e separação. E realmente, aquela mesma noite, depois de decifrar, Baltazar é morto, o Ciro e Pérsia, junto com os Medos, invadem, destroem a Babilônia. Né? E a Babilônia, então, ela perde todo o poder. Ou seja, vivemos uma época muito parecida com a época da Babilônia. Né? A gente fala grande Babilônia agora, que é o planeta Terra. Ou seja, nós estamos na época da contagem, da pesagem das ações humanas e a separação. A separação será como? Você vai ter a separação daqueles espíritos que são mais comportados dos outros que são recalcitrantes do mal. Por exemplo, assassinos, pedófilos, políticos corruptos, né, assaltantes, traficantes de drogas, esses não podem ficar mais no planeta Terra. Então serão transferidos para um planeta conforme, onde eles vão ser uma comunidade muito mais elevada em termos intelectuais e de sentimentos também, do que os primitivos. Então eles vão ensinar os primitivos a melhorarem. E nesse trabalho mais árduo também vão se melhorar. É que como acontece conosco hoje. Hoje nós estamos mais ou menos 30% da população humana. O planeta Terra tem em torno de 30 bilhões de espíritos. 8 bilhões encarnados, 22 bilhões desencarnados. Dessa população toda, provavelmente 30% é que vai continuar reencarnando na Terra. E virão mais levas de espírito, já está vindo. Acho que o Divaldo fala desde 1960, está reencarnando de Alcione aqui. Milhões de espíritos aqui para ajudar a melhorar o panorama da Terra. Então fica uma Terra mais renovada. Então não tem a ver na separação do joio do trigo. É gradativo. Desde 1940, já está havendo a transferência de alguns espíritos para os planetas inferiores. A transição, a gente já sabe que ela tem um efeito nos seres que habitam o planeta. Por essa razão, a transição, todo esse processo que nós estamos vivendo, que está aumentando tanto as distonias mentais, suicídio, enfermidades em geral, todos esses aspectos de que nós chamamos de dores da alma no meio espírita, seria associado a isso? Estaria associado, porque essa carga pesada de espíritos trevosos que reencarnaram com a última oportunidade de mudar de conduta, sabe? Porque foi um teste muito grande. Você provar que você é bom, até então a gente vem tentando ser bom com a carga relativa. Agora é a prova dos 9. É a prova final que nós estamos passando aqui agora. Olha, aumentou muito isso aí para esses espíritos que chegaram aqui na Terra, encarnando na Terra. Então eles são extremamente pesado, sabe, de mentalização negativa. Você estava difícil, ficou mais difícil ainda, mas essa sobrecarga negativa se contrapõe agora com os espíritos elevados que vêm também. Então, o que está acontecendo? Conforme diz o apóstolo João, no seu Apocalipse, que seja o seu sim, sim, o seu não, não. Fica cada vez mais difícil as pessoas não se revelarem. Pessoa que tem tendências para o mal, é como se tivesse um catalisador, aquela maldade vai aflorar. Pessoas que têm tendências para o bem, esse lado bom também vai aflorar com mais intensidade pela sintonia com esses espíritos elevadíssimos que vieram de Alcione aqui. Ou seja, gradativamente a separação do joio e do trigo, ela vai sendo de forma natural, gradativa, acontecendo pela sintonia que cada grupo vai estabelecer. Então, 30% da população já vibra no sentimento. Não estou dizendo de espíritos puros, pessoas que tem boas intenções, não quer fazer o mal para as pessoas, pelo menos de forma consciente, são bons trabalhadores, tem sua família, pessoas normais, pessoas comuns, nada excepcional. Mas é diferente daqueles que querem tirar vantagem de tudo, né? Querem se aproveitar. E aí, realmente, esse grupo ele vai ter que buscar outra classe para fazer, continuar seu curso de especialização na moral e na intelectualidade. Os mais espertinhos aí vão acabar. Vão ter que colocar sua esperteza em outras pairagens. Então, essa separação está acontecendo, né, Sérgio? Está acontecendo, dizem. Tem uma mensagem interessante, até a gente fala de Chico, né? O Chico perguntando para o médium se ela escutava os lamentos desses espíritos que estão sendo exilados para um planeta inferior. Aí essa médium, o Chico escutava os lamentos. Porque você vai para outra região, talvez ficar 28 mil anos no planeta inferior. Então, realmente, inferior à Terra, inclusive. Né? E a Terra já vai mudar de categoria para ser um planeta de regeneração, onde ainda tem provas, por muitos milênios, mas não tem mais expiação, essa expiação dolorosa, né? Das pandemias, das catástrofes que acontecem, dos tsunamis, não vai ter mais. Isso terá passado. Mas até passar, nós que somos espíritas, nós devemos orar muito e fortalecer nossa fé em Deus, que se realmente vier um aumento ainda das dores, que seja o menor possível, que Deus tenha misericórdia da gente. Né? O prognóstico nem sempre é assim tão motivador. Quando a gente vê a pandemia, Sérgio, tem que lembrar que a nossa sociedade, ela estava antes da pandemia, essa última pandemia, entrando numa espiral de possibilidade de uma grande guerra, muito grande. Tá? corrida armamentista. Então, de repente, essa pandemia ela veio para dar uma parada nesse lado bélico, feroz do ser humano. Vamos entender que Deus permite que certas coisas aconteçam. Às vezes, um incêndio pequeno é para evitar um incêndio maior. Você tocou num ponto importante. A humanidade estava bastante tensa por conta de alguns governantes que começaram a fazer picuinha uns com os outros aí. Então, vem uma outra coisa e, de repente, a gente não está falando mais do cara lá da Coreia, já não está falando mais nem tanto do Trump, né? O Trump andou fazendo as atrapalhadas aí com a pandemia também, mas parou de brigar um pouco com o rapaz lá da Coreia, né? E aí acabou dando uma desviada nesse processo. E agora a gente viu que ele também pegou, né? Infelizmente, COVID, né? O mundo nosso aí, você tem homens pequenos em cargos grandes, né? Essa é a realidade, né? Pessoas que não têm estrutura moral, não têm estabilidade emocional. É uma pena. Né? E nações, às vezes, poderosas, com armas nucleares. Isso que realmente preocupa. Né? Então, você vê pessoas que podem tomar uma decisão tão séria, com consequências tão graves, em posições como estão. Né? Eu queria aproveitar esse ponto que você colocou. Existe um medo. Obviamente, existem lá os profetas de fim de mundo, toda vez que vem uma pandemia, né? O mundo já acabou na cabeça de muita gente, um monte de vezes, deve ter gente que morreu, desencarnou por conta desses medos todos. Existe ainda muito medo sobre guerra nuclear, porque existem muitas nações com armamento bélico hoje em dia. Como que, eu quero explorar um pouco o teu conhecimento, como que o Espiritismo controla esse tipo de ameaça, assim, para que quem está nos ouvindo fique talvez um pouco mais aliviado, porque a gente não está num navio sem ninguém navegando ele, né? A gente tem alguém no leme muito mais competente que a gente. Olha, tem uma obra interessante, Sérgio, que é há 2000 anos, tá? Psicografada pelo nosso saudoso Chico, né? Editada pelo Espírito Emmanuel. Obra muito bonita. No final dessa obra, tem um diálogo de Jesus conversando com os Espíritos lá, ele mencionando que essa transição planetária podia ser muito dolorosa. E que se o homem abusar muito, iriam provocar cataclismas. Então, ou seja, se por acaso o homem decidir se auto-aniquilar numa guerra de largas proporções, Jesus, governador espiritual da Terra, irá intervir, de modo que os próprios cataclismas eles façam o trabalho da desencarne coletivo. Né? Bom, tem um exemplo agora, nós tivemos na Indonésia, que foram mais de 250 mil pessoas uma vez só com a tsunami. Depois nós tivemos um terremoto no Haiti, mais de 150 mil pessoas também morreram. Então, desencarne coletivo acontece. Mas temos que entender que o catástrofe é uma terminologia humana nossa. No mundo espiritual, a gente vê como transformação da matéria. Porque o espírito não morre. A pessoa desencarna, vai para o outro lado e depois reencarna novamente. Quando houve o tsunami na Indonésia, por exemplo, os hospitais já estavam todos montados no plano espiritual para receber os desencarnados. Já sabia de antemão o que iria acontecer. É a mesma coisa no Haiti. Ou seja, então, se houver um desencarne coletivo, não é o fim do planeta, não tem problema nenhum. Se alguém for desencarnar, vai chegar no mundo espiritual, porque desencarnar, todos nós vamos desencarnar de qualquer maneira, não é isso? Ainda bem, né? Vai acontecer, a gente vai, se vai de uma forma ou do outra. O importante é cada um estar em paz com a sua consciência. Eu não acho que tem ninguém com querendo ser Matusalém nessa história aqui, não. Não, mas uma vez que você está encarnado, você pode desencarnar. Eu vou cuidar da minha alma, me dedicar às coisas mais espirituais daqui a 10 anos. Mas será que você vai chegar? Quer dizer, a pessoa coloca uma data, você combinou lá com Deus essa sua data, né? Você não sabe que pode. Ou seja, o dia é hoje. Eu tenho que modificar hoje, buscar a harmonia familiar, a harmonia com os amigos, desenvolver o perdão, a caridade, a tolerância, sem fanatismo religioso. Seja o que é melhor em todos os aspectos da vida. Né? Tem um conselho que a Joana de Andes dá para o Divaldo, isso é muito interessante. Ele fala assim: Divaldo, não faça às escondidas o que você não faria às claras. Ponto. Ou seja, você não tem que ter duas caras. Né? Seja o que você é, melhor a cada dia, seja sincero com as pessoas, franco, sabe, sem agredir ninguém. Então é cultivar o amor dentro da possibilidade de cada um e não se preocupar, porque nós não estamos em comando das armas nucleares. Isso aí é o Trump lá, o baixinho lá da Coreia, o chinês, o inglês, o francês, agora a Índia, Paquistão. É muito país com arma nuclear, realmente. Eu queria também ressaltar, Álvaro, que assim, você já até tocou um ponto, você falou da Babilônia, teve o Império Otomano, o Império Romano, o Império que Napoleão quis criar, e todo o Império Viking, quer dizer, nações que eventualmente tentam subjugar outras, quer dizer, a Terra está cheia de exemplos desses impérios, desses imperadores, dessas pessoas que se achavam acima de Deus, que acabaram perecendo pelo processo aí. Então, não dá para a gente achar que a gente está completamente à mercê de um ou dois. Porque o ser humano é muito frágil, né? A gente acha que é extremamente poderoso, uma bactériazinha de nada, um vírus que a gente não consegue nem enxergar, acaba com tudo, né? É, como diz o Dalai Lama, né? Você acha que tamanho é documento, fica num quarto escuro com um mosquito rondando você não vai sentir nada. É verdade. Mosquitinho, um quarto escuro, mosquitinho rondando, você não vai dormir. Esse foi aquele pólvora que entra entre o hotel e o isso é pior ainda. Né? Complicado, mas a gente sente a bondade de Deus, viu? Quando perguntaram ao Emmanuel, preocupadas, pessoas preocupadas com o negócio de guerra nuclear. Aí Emmanuel falou assim: leia e estude Jonas. Né? E o Jonas é uma figura interessante entre os profetas judaicos, né? Interessante, porque o Jonas recebeu a missão de ir para Nínive, né, na Síria, né, para convertê-los. E eram inimigos ferozes de Israel. Ele falou assim: eu nunca que eu vou lá para Nínive. E ele foge, pega um barco que está indo para a Espanha. No meio do caminho tem uma baita de uma tempestade, todo um marinheiro com medo, o que poderia ser? E o Jonas, muito simplório, muito humilde, falou: ah, não, porque Deus me deu a missão e eu fui contra a missão dele. O que eles fizeram? Agarraram o Jonas e jogaram dentro do mar. Pois, se você é um problema com Deus, com o seu Deus, então você vai embora. E Jonas cai no mar e um grande redemoinho, não é uma baleia que engole o Jonas, né? Isso aí é fantasia. Ele joga Jonas na praia. E Jonas então resolve ir para Nínive. Finalmente vai para Nínive e chega lá e começa a fazer a preleção, dizendo: olha, Deus me mandou aqui, se vocês não se converterem e mudarem de conduta, a cidade vai ser destruída. E é uma cidade com 50 mil pessoas e mais cidades ao redor. Né? E todos se convertem, muda a posição, o próprio rei. E Nínive, que queria ser destruída, não é destruída, ela é poupada. Então, Emmanuel chama a gente, a atenção nossa, para veja o que aconteceu com Jonas e Nínive. Ou seja, nós podemos mudar o karma coletivo. Quando existe uma profecia, não quer dizer... A profecia não é para acontecer, é para não acontecer. É. Ela existe para que nós possamos ser um alerta, né? Um alerta, um sinal amarelo para não cruzar. E olha, não cruza que vai vir vermelho e vai dar confusão. Então, realmente, lá o povo em Nínive ouviu Jonas, o profeta, mudou de conduta e nada aconteceu. A humanidade está sendo alertada várias vezes. Tem uma obra que aí, se quem quiser consultar, se chama Emmanuel, o nome do livro ditado pelo Espírito Emmanuel. Essa obra ela é pesada, ela pega pesada com a Europa. Então, o Emmanuel falou: olha, o prognóstico da Europa é muito difícil. Não vai sobrar nem Paris, nem Roma, sabe, nem Londres, serão totalmente destruídas. E, aparentemente, seria uma guerra de grandes proporções. Vai acontecer? Não precisa acontecer. Vai depender dessas nações, elas realmente mudarem o comportamento, e quem sabe não vai mudar, né, rapidamente. Tudo a gente espera sempre o bem. Agora, o prognóstico para a Terra, o hemisfério norte, esses países, ele é um pouco sombrio pela forma como as pessoas se comportam, exploração, materialismo, afastamento de Deus. Então, realmente, isso aí é complicado. Eu queria explorar um pouquinho, a gente falou bastante de pandemia, eu queria explorar um pouquinho a transição. A transição, como eu disse, tem os profetas de fim de mundo aí, tem gente que fala de disco voador, tem gente que fala de um monte de coisa. Como é que ela vai acontecer? Como é que ela está acontecendo? Você já mencionou. Como é que vai ser esse processo de transição? Não tem uma data estanque que aqui começou, que terminou. Né? Na verdade, esse processo, ele começou a ter uma intensidade maior, de acordo com as obras espíritas, uns 100 anos antes do advento do Espírito da Verdade, que era o Espiritismo, que foi em 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, e 200 anos depois, que é a consolidação. Dá, inclusive, a data de 2057. Mas não existe uma data correta, porque depende muito, volto a dizer, da atitude do homem, que pode antecipar ou pode atrasar um pouco mais esse processo. Divaldo disse que vai estar concluído até o final do século, mas, na verdade, esse processo vai longe ainda. O que está acontecendo? A transição planetária. Aqueles espíritos que não têm mais condição de reencarnar na Terra vão sendo transportados para um planeta, não é só um planeta, para vários planetas, condizentes com o nível moral de cada um. E vai ficar na Terra reencarnando aqueles que já estão, vamos dizer assim, à direita do Cristo. E para ajudar essa população que vai ficar aqui, a Nova Terra, que alguns chamam a Nova Jerusalém, vai estar reencarnando milhões de espíritos elevados que vão ajudar a sua nova renascença, vai desenvolver as artes, a filosofia, a ciência em todos os sentidos. Então a Terra será um planeta muito melhor nesse período. Agora, até chegar lá, nós temos o clímax das dores, que não chegou ainda. E aí realmente é um processo mais doloroso, cuja intensidade vai depender do comportamento do homem. Se os líderes e as nações e as pessoas se comportarem de uma forma melhor, evitando uma catástrofe, uma grande guerra, uma guerra de grandes proporções, isso realmente vai ser mais doloroso. Agora, quem deverá sofrer mais, se realmente for o pior cenário, será a Missão do Norte. É lá onde está concentrado os armamentos nucleares e a belicosidade da. E já no Ministério Sul será relativamente poupado, mas todos sofrerão bastante se isso acontecer. Vamos dizer que o karma maior está lá no Ministério Norte ainda, né? Tudo o que aconteceu na humanidade. Tudo que aconteceu, né? Agora, você falou bem, veja os impérios do passado, onde é que está o Império Romano, né? A Babilônia se foi, Sodoma, Gomorra, Pompeia, Herculano. Ou seja, quando tem que ter intervenção do alto, terá. Mas vamos confiar sempre, Jesus está no leme do barco do planeta Terra, e nada vai acontecer sem a permissão dele. E a misericórdia divina é sempre muito grande. É da mesma forma que a gente está zangado com o filho, quer dar uma boa palmada, né? É. E a gente vê, sempre fica com fome, papai, não sei o quê, já o coração já desarma, a gente já deixa para lá, só se chama atenção, né? Já dobra facinho, mas quando é mulher, né? Quando é filha, a mulher, ela sabe lidar. Acabou, já desarmou, aí já. O troglodita virou uma fada. É vida. Uma das coisas que você já falou, eu vou só repetir para frisar. A transição natural lá no plano espiritual. Não tem disco voador chegando, não tem aerobus descendo na Terra, simplesmente desencarna. E a transmigração acontece ali, o pessoal vai para outro canto. Você vai sendo levado, tem várias maneiras de serem levados os espíritos, né? Vão ser levados para outro planeta. Você tem que analisar que você tem a população terrena, talvez você tenha, possa dividir em três grandes grupos, pouco mais de 30% de cada grupo, um grupo realmente que permanece reencarnando, um terço, tá? E desses dois terços realmente não estão em condições de ficar mais na Terra. Mas um terço vai para um planeta bem inferior e outro vai num planeta equivalente à Terra de hoje. Um planeta de provas e expiação. Ele vai estar lá porque às vezes vai ficar pouco tempo. Não vai ficar uns 28 mil anos. Depende. Tem pessoas que, por exemplo, que não são necessariamente más, mas se deixam levar pela maldade, pela influência negativa. É. Então, não cumpriram o projeto dela. Então, ela precisa de mais, talvez 1.000, 2.000 anos para chegar num patamar de mudança de comportamento. Então, a gente vai vendo, a gente conversa com muitas pessoas e, de repente, o indivíduo ele tem várias virtudes, mas dá uma derrapada assim, feia em outras questões. Você tocou, agora há pouco você falou do trecho de João, você já tem o vosso dizer sim, sim, não, não, e agora você está falando de novo isso aí. É, para quem está nos ouvindo, o alerta que você está fazendo extremamente importante é a questão do posicionamento, a questão de você olhar para os seus valores e convicções e fazer valer. É isso que você está falando. É, porque o período nosso que Jesus nos deu, a última etapa na escola terrena, a prova de expiação, foi 28 mil anos. Então nós tivemos 28 mil anos para melhorar, mudar de conduta. Esgota agora, essa encarnação aqui já não dá mais. Se eu não mudar o meu comportamento, eu vou ficar reprovado, às vezes por pouca coisa. Então essa encarnação é muito importante, muito significativa, mudança de conduta. Agora, se a pessoa não aproveita, então ela vai talvez ser transferida para outro planeta e vai ficar lá milhares de anos. É eventualmente um estacionar desnecessário até no seu processo. É, relembrando o trabalhador de última hora, né? Você acha que esse alerta é importante. Em tempos de transição, quanto mais rápido a gente tomar consciência e se posicionar dentro daquilo que a gente acredita, porque você falou, uma pena aqueles que são levados, né? Pela multidão, né? Mas você sabe o que acontece, Sérgio? É que nós temos o catalisador, né? Nós temos um catalisador muito forte que vai externar toda a nossa virtude e os nossos defeitos. Quando Jesus diz vigiar e orar, é por isso. Se eu realmente não vigiar e não neutralizar essa influência negativa, eu vou ser levado, eu vou levar e vou me comprometer muito. É o que está acontecendo. Você vai à luz do dia, pessoas com comportamento aberrante, coisa que realmente ninguém poderia cogitar. Isso, as coisas erradas. Não, agora o pessoal é corrupto e assume corrupção, acha bonito ser corrupto, aberrações sexuais, vícios. A pessoa vai na televisão e fala suas depravações, coisas assim abomináveis, como fosse um modismo novo. Então você vai vendo que você fica se escandalizado com o que está acontecendo com a sociedade. Mas nós estamos realmente entrando no fundo do poço da moralidade e da ética. Então isso realmente é uma forma, a pessoa, se não estiver preparada, vai achar que isso aí é o normal. Não é normal. O normal é a conduta cristã. Isso é comum. É comum as aberrações numa época de transição planetária, no clímax. Isso realmente é comum, mas não é normal. Então se a pessoa não estiver se transformando moralmente, ela não vai conseguir distinguir. Tanto que Jesus nos diz, né? Você tem olhos, mas não vê, e tem ouvidos, mas não escutam. A pessoa tem como um tampão nos olhos, e ela não enxerga os absurdos do aspecto moral e acha que aquilo está muito bom para ela. Ela se afina com essa vibração negativa e vai ser levada de roldão para um planeta inferior. Essa é a dura realidade. Em tempos de pandemia, e nessa época de transição, você acha que ainda pode acontecer novos cataclismas, desencarnes coletivos? Olha, a previsão da transição ela é dolorosa, viu, Sérgio? Eu gostaria que fosse só alguns cataclismas. Fosse um tsunamizinho leve, mas a gente vai vendo que o ser humano ainda está muito refratário ao bem. Vai vendo a frieza de coração. Nós avançamos muito na inteligência, mas o coração humano ainda é muito frio. Mesmo as agremiações religiosas, a gente vai vendo que mesmo os espíritos que estão mais esclarecidos, que deveriam estar dando um testemunho mais forte de amor, de fraternidade, a gente sente uma dificuldade. Ou seja, a pessoa tem o remédio, mas não toma. Né? Não adianta ter a verdade na frente, os ensinamentos de Jesus, o espiritismo, o cristianismo rede vivo. E a pessoa não absorve. Né? A gente vai vendo a frieza, inclusive dentro das casas espíritas, que não deveria ser assim. E você tocou num ponto também importante, assim, não dá mais para alegar que não conhece o evangelho, que não tem, com tantas dissidências religiosas, com tanto, a cada dia surge um templo, uma igreja nova, e com tanta informação circulando, ou seja, a gente não pode mais alegar ignorância, né? Particularmente o Brasil. O Brasil foi escolhido por Jesus como a pátria do Evangelho, não somos ainda, nós somos só o coração do mundo pelo formato geográfico. A pátria do Evangelho vai demorar bastante, tem que a turma aqui grande desencarnar, porque está pesada essa carga energética negativa aqui, né? Principalmente em algumas cidades do centro do Brasil, né? Então é muito complicado. Mas a quantidade de centros espíritas... Então, você tem mais de 10 mil centros espíritas, a população de espírito no Brasil. O Brasil, nos diz Humberto de Campos, na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é a nação mais espiritualizada do mundo. Gente, se nós nascemos no Brasil para fazer um curso de doutorado em espiritualidade, ficamos no beabá porque não nos interessamos, então a pessoa não estuda o espiritismo, ela não procura, não convive os postulados espíritas, aí fica difícil. Então você está no lugar que você vê uma oportunidade maravilhosa e não está aproveitando. Quem está no Brasil, porque mesmo aqui no Brasil, o Brasil é o país mais católico do mundo também. As igrejas estão bem consolidadas, você mesmo mencionou, protestante, as igrejas reformadas, o católico. Então está muito bem organizado. Você tem aí o aspecto moral da doutrina de Jesus, é a mesma em todas as religiões cristãs. Então, não diferencia, espírita, protestante, católico, é a mesma moral, a caridade, o amor, da fraternidade. Se a pessoa realmente não abraça isso e fica deixando para depois, amanhã eu vou fazer isso, depois... Então, realmente, ela não está se preparando, né? É uma distração, eu chamo de distração porque a gente se ofusca, às vezes, com o exterior, com aquilo que excita os nossos olhos e acabar esquecendo de cuidar do interior. Né? Você não pode ficar achando que nada vai acontecer. Nós tivemos, por exemplo, nas últimas décadas, duas possibilidades reais de guerra nuclear. Uma foi aquela crise dos mísseis em Cuba, tem vários documentários, inclusive em 2017, né? Os sete dias que abalaram o mundo, e foi real aquilo. Então, teve a beira de uma guerra nuclear entre Rússia e Estados Unidos. E a segunda foi em 1983. Olha como é que as coisas funcionam. O sistema de defesa russo, já não era a União Soviética, mas era a Rússia, ele apontou um ataque maciço de mísseis americanos contra a Rússia. A sorte é que tinha uma pessoa sensata na ponta, lá, um russo, que ele ignorou o alarme que vinha dos computadores, falou, não, isso não é possível. Ignorou. E não contra-atacou. Mas olha, você aperta o botão e joga os mísseis em cima dos Estados Unidos. Quer dizer, ia ser uma guerra. Então, assim, a gente vai vendo que duas vezes pode acontecer. Né? E por que não uma terceira? O mundo, essa competição violenta, por hegemonia militar, política, econômica, sem consideração do sentimento, do amor, da fraternidade. Então, você vai vendo a dominação, criando grupos, isso realmente é preocupante. Nós fazemos, devemos fazer as nossas partes. Se pegar o Evangelho de Mateus, capítulo 24, quando Jesus fala dessa época agora que nós estamos acontecendo, realmente ali a gente lê e fica com o cabelo em pé. E Jesus falou isso, inclusive menciona explosões nucleares. Então, quer dizer, o mestre falou, não que vá acontecer, mas uma possibilidade. Essa que está acontecendo, viu, Serginho? Álvaro, faltam 6 minutos para a gente terminar o programa. Então, na verdade, eu vou naquele momento que eu queria deixar para você. A gente explorou bastante o tema. Eu não sei se faltou algum aspecto que eu deveria ter perguntado ou não. E o povo ficou meio quieto hoje, falou um pouco das coisas, mas não rolou nenhuma pergunta. Eu acho que o povo está bastante prestando bastante atenção, porque o assunto é um assunto que mexe bastante com o nosso emocional. Dentro da transição, esse processo, você já falou da transmigração, gente indo embora, gente chegando, tá toda essa agitação no planeta. Como que o Espiritismo pode ajudar a gente nesse momento que a gente está vivendo? Queria que você falasse um pouco disso para a gente logo mais encerrar o programa. Então. Olha, Jesus é o nosso mestre, é o governador espiritual da Terra. Ele esteve aqui encarnado há 2000 anos, e conforme ele prometeu a sua volta, ele voltou como Espírito da Verdade, trazendo então o Consolador, que ele também havia prometido, que é o Espiritismo. Então, ele nos chama a atenção de todas as maneiras para nós mudarmos o nosso comportamento. Claro que apenas uma parcela será eletiva para compreender o cristianismo redivivo, que é a sua mensagem, que é a doutrina espírita. Mas ele também convida toda a humanidade. Quando teve esses vulcões, os tsunamis, é uma forma de chamar a atenção das pessoas, despertar, acordar, conforme desperta tu que dorme, como diz o mestre, né? Da forma que ele acordou Lázaro. Quando Jesus, ele chama e Lázaro levanta, a Joana de Ângeles explica. Lázaro acordou do sono da morte porque já estava desperto espiritualmente. Então, o tsunami que houve na Indonésia chamou a atenção da fragilidade humana. Os vulcões, o Haiti, o terremoto e agora a pandemia, mostrando como nós somos frágeis. É como se o homem esquece um pouco o materialismo. Então, essa é a mensagem de Jesus para toda a humanidade, para nós despertarmos um pouco o nosso lado espiritual. Mas nós, espíritas, que já recebemos tanto, e Jesus nos ensina que a quem muito foi dado, muito será cobrado. A nossa responsabilidade é grandíssima, muito grande essa responsabilidade. Olha o quanto nós recebemos esclarecimento. Quem tem esse conhecimento da reencarnação, da lei de causa e efeito, o mecanismo da justiça divina, como funciona, a vida após a vida, a descrição em detalhes da vida espiritual. Então nós somos abençoados com a oportunidade maravilhosa de estar no Brasil e receber essas informações. E muitos de nós continuamos repetindo as mesmas equívocos, displicentes perante as responsabilidades que assumimos na erraticidade. Temos que acordar. Como Lázaro que despertou do sono da morte, nós temos que despertar nossa espiritualidade e acordar para a mensagem significante e libertadora que Jesus nos traz através da doutrina espírita. Então, vamos ver a situação, o panorama atual, claro, com a preocupação sadia, sem pânico, sem medo. Portanto, nós estamos em paz com a nossa consciência. E como vamos ser convidados a voltar para o mundo espiritual, iremos, porque nós estamos em paz. É isso que interessa. Que o dia de hoje e o dia de amanhã seja sempre uma espiral ascendente em termos de mudança de comportamento. Ninguém muda da água para o vinho, mas de degrau para o degrau nós podemos ser pessoas melhores, superando as nossas limitações. Agora, estudem a doutrina, leiam, criem quadros mentais positivos, vigiem os seus pensamentos, os nossos pensamentos, a nossa forma de falar, com quem nós nos relacionamos, dosar as nossas palavras, evitar ferir as pessoas e, particularmente, fortalecer o perdão e o esquecimento das ofensas. E seguir em frente, porque a vida aí ela é maravilhosa se nós soubermos aproveitar cada dia que Deus nos dá. Não é, Sérgio? É isso mesmo, acho que eu queria te agradecer, Álvaro, agradecer o povo que conectou com a gente aqui, vou me despedindo mais uma vez, o programa passou voando, porque tá muito gostoso, a gente vai ter vários encontros aí, né, durante o ano ainda, esse mês ainda a gente tem, eu e você, acho que no dia 28, se não me engano, a gente tá junto de novo, e agradecendo imensamente ao pessoal que está nos acompanhando mais uma vez. Eu vou passar, então, para você a palavra, para você fazer uma oração para a gente em agradecimento a essa noite maravilhosa, esse programa que foi propiciado para a gente. Boa noite a todos. Obrigado, Álvaro. Com a palavra. Agradecemos, então, a paciência, a caridade e todos que nos participaram conosco, nossos ouvintes, essa noite. Vamos ter fé em nós mesmos, nossa capacidade de superar as dificuldades, fortalecer nossa fé em Deus, na certeza que nada acontece que esteja fora dos desígnios divinos. Os desafios que surgem é o teste, cada um tem a sua cruz para carregar, e Deus jamais colocaria uma cruz mais pesada em nossos ombros que nós não tivéssemos capacidade de suportá-la. Então vamos ter tolerância, paciência, humildade e seguir o caminho que Deus nos concedeu. A nossa família, os nossos entes queridos que estão conosco, é o nosso maior desafio, é a nossa maior missão e, na sequência, as pessoas mais afastadas com quem nós nos relacionamos. Então, a transição planetária, pandemia, são acontecimentos que estão ocorrendo, mas o importante é que cada um esteja bem com a sua consciência, seguindo em frente, na certeza absoluta de que a vida continua após a vida, plena de luz, de equilíbrio, de serenidade e de paz. E essa paz fique conosco durante toda a semana. Muito obrigado, boa noite a todos.